3896, desça para nível de voo 050. Prossiga. Matri. Papá, Romeu Lima, ciente, mantenha-se em condições visuais na escuta do controle, 500 pés. TAM 3896, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, limitado pelo localizador, reduz a velocidade para 1909. Esquerda 020, o limite ao localizador em caso de falha, reduzindo 1909, o TAM 3896, está atingindo 020. TAM 3896, desça para 3000 pés, permanece o ajuste. 3.011, TAM 3896. TAM 91, desça para 2.000 pés, ajuste no 01, autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado. Papá Romeu Lima, confirme a radial distância de Salvador. Oscar Bravo, confirme a radial distância de Salvador. Zero, ajuste 10, 11 e a torre 118.95 no ponto de espera. Quatro a bordo, Salvador alterna, 4:30, foi isso? Certo. Apatango Vitor Kilo Delta para serviço de informação e alerta, chame Centro Recife na frequência 128.8, alterna 135.3. Um dois oito decimal oito, alterna 135.3. Apatango Juliette Tango Zulu para serviço de informação e alerta, chame Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Página uma centena no 59, ajuste no 0, 11. TAM 3896 para final do procedimento LF, curva direita, proa 075, reporte estabilizado. Direita 075, reporte estabilizado, ajuste 3000, TAM 3896. Confirme, azul 4207. Azul 4207, chegada bom, desça para nível de voo 057. Sim. 60, chegada a mar e desça para nível de voo 060. aguarde. O Golf Victor, até com o lado Salvador Bahia, os 19, controle 208, bom. 208, vamos pegar o bebê. Controle, bom dia para Patango Romeu com o Bebê. A Patango Romeu Golf Vitor, contato radar, saída Conde, submantene de voo 090. 090, saída Conde, Romeu Golf Vitor. O flash 91 estabilizado no localizador. Flash 91 no completo final do procedimento LS, emissor e na frequência 118, pessoal, não? 895, o Flash 91. Porra, Salvador, o Flash 91 Nacional ILS entra em baixada de trabalho. Flash 91, bip checado, ajuste em Salvador no 0 no 1, 070 grau, 159, pouso autorizado na pista no 0. Flash 91, delivery call. Sobe. Copinho, André na 7. Autorizado São Paulo Congonhas, 360, conforme rota do plano. Decola da 1-0, direita da Elle da Bridge. Pós-Bridge, Upezulu no meio. Controle 120, decimal 8, aciona 5546. Plano, decola da 1-0, conforme direita. Da Eoleta, Upezulu no Bridge, Upezulu no meio. Controle 208, aciona 5546. Chama para puxa, aciona com o 397. Chama lá, o 397. Qual nível pro trip 5595? Trip 5595, Ilhéus autorizado, 140. Decola da pista 10, curva direita, da Elle da Ilhéus, 1208, 5545. 3896, estabilizado. Estabilizou, tá 3896. Então, 3896, completo final do procedimento LS, emissor na frequência 118, decimal 9. 118, decimal 95, tá 3896. Salvador, bom dia, tá 3896, estabilizado, X-ray, baixar trabalho. Os procedimentos ele é passo estabilizado. Estabilizado, baixar trabalho. Vinte a serra agora, tá 3896. Gente, reporte na DA. Então, Oscar Bravo, frequência livre para coordenação. Solas 24, esquerda, parte militar, frequência livre estacionar. Não copiei, confirme. Voo 983, puxa back, treinamento, posição. Autorizado, chame para o táxi, 193, foi. Repassarão, 983. 3896, ajuste no 0 no 1, 080 graus, 159, autorizado, pouso. Pouso autorizado, 10, tá 3896. Controle, o Papá Romeu Lima já visual com o local de pouso na Lisia. Papá Romeu Lima, ciente, frequência livre para coordenação. Livre, grato, Romeu Lima. 260, cruzou 080 para o 060. Gol no 260, desça para 3 mil pés, ajuste na 0 no 1, reduz a velocidade para 2009. 3 mil no 0 no 1, reduzida para 2009, gol no 260. 200. Azul 4207, ciente, desça para 2 mil pés, ajuste no 091. Bom, 3896. Bom dia, prossiga via Alfa, mantém antes da Juliette, aguarda ingresso. Antes da Juliette, aguarda na 1-3-7, que será que no portão 62? 62 está livre, chame táxi. Chora, táxi, 1-3-7. Reservou o portal 612 para o senhor, está sendo liberado agora, ok? Foi autorizado para o pushback da aeronave. Assim que você ver e autorizar seu ingresso, ou se a Infraero informar outro portal. Ok, guarda. Prossiga. O 2187 está de Natal para Porto Seguro. Está passando no centro da agora radial. Ponto 3050 milhas, mantendo uma centena, acionado 5401. O Taira 2187, sim, sob vigilância. Oi, Sérgio. Azul 4207, completo final do procedimento LS, chame torre na frequência 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, 4-2-0-7. 1260, desça para 2000 pés, ajuste no 091, autorizado o final do procedimento LS, reporte estabilizado. 2011, reporte estabilizado, 1260. 1260, reduz a velocidade para 1709. Tráfego que o precede, passando a posição Duna, mantém 1,50 de grau. Reduzindo 1,709, zona 260. Guarda 4,307. Sobre atrás aqui dos metros, eu vou 397. Estimativo, então vou ingressar outro aí com cautela. Por o TAN 3896 tiver condições, com cautela até o 62 já está livre. Se tiver condições de prosseguir até o 612, o tráfego que está efetuando o pushback um pouco mais adequado para o seu ingresso. Não tem condição, a gente aguarda, o Rony está aqui. Afirmativo, então aguarde. Para o táxi, eu sou 983, 3 horas e 30, Galeão com 92 agora. Autorizado via Pátio Índia, no ponto de espera 118.95, 1.011 ajustado, gol no 983. 0 graus, zona 59, ajuste no 0, 1.11. No 0, 1.11, tem nível pouso na 1.0, azul 4.2.07. Ok, tá livre então, e táxi com cautela com 612. Está pronto com 1.03 a bordo, alterna Galeão, 4 horas e 10 minutos. 3.10, Galeão, 1.03. Após o trem estacionar, está livre até o ponto de espera via Índia. Torre 118.95, ajuste 1.011, gol no 3.97. Após a TAM, segue via Índia, ponto de espera 18.95, gol 3.97, 1.011. Assim, 2.60. Complete final do procedimento NS, eu me torno na frequência 118.95, gol no 260. 295, obrigado. Bom pronto. 5 na escuta. Torre Salvador, bom dia, 260, estabilizado. Da 10. 260, ciente, continua aguardando pista livre. Guarda no 260. Torre 93, recolhe imediato, se autorizar, rápido. Ciente, após o azul, autorizado, ingressar, agilizando manobras, preparando sua decolagem imediata. Ok, obrigado. ...260, traço da sua companhia de ponto vai ingressar após o azul para decolagem imediata. Ciente, 260. Vitor, Kilo Quebec na escuta para cópia. Azul 4207, solo os 33. Agiliza a direita, solo 121 no decimal 9. Afirma, agiliza a liberação na medida possível. Uno 983, 090 graus, 159, 101, autorizado a iniciar. Devido a colagem, 93. Trip, como recebe o solo? Ok, modificar a saída por solicitação do controle para coral. Coral com curva direita no zero, chama puxa acional, trip 5595. Via Alfa segue até antes da Juliette, reporta ingresso, pátio. Papa Tango, Vitor, Kilo Quebec, para cópia, está na escuta? Salvador, bom dia, bom 397, no ponto de espera da 90, visão com o tráfego na curva. 397, após companhia na curta, ali mantém. Entrando com companhia ali, mantém. 983, decoladas 35, controle 208. 208, obrigado pela sua ajuda, um abraço. Nada, na próxima vez só tenta agilizar um pouquinho mais. Fica frio, obrigado. É que não tava pronta a cabine ainda, tchau, tchau. Valeu, bom voo. Chegou 983. Gol no 983, contato radar, saída da Euleda Breeze, submantenha 360. Da Euleda Breeze, obrigado. O 260, Salvador, aos 35, direita, solo 219. 219, obrigado. Salvador, bom dia, 260, livrou na circuito. Continua táxi via Alfa, reporta da Juliette, o gol no 260. Alfa da Juliette, 260. 2 minutos para a decolagem. É, chegou o 397. Força Aérea 2187, chama Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. Salvador, 5.0 a bordo, 3.0 alterna, Salvador, 2.0. No 397, autorizada a decolagem, o vento 0,80 das 9. Teve decolagem, bom 397. Outra vez, 295. Fala 260, observe o táxi do ATR da Trip após ingresso de Juliette para o portão 08. Observando a Trip, Juliette para o 08, o 260. Trip 5595, está livre até o ponto de espera da pista na 0, via pátio, Índia Alfa no ponto de espera, vai chamar a torre em 118.95, ajuste na 0, 11. Está autorizado para o ponto de espera, 2954. Na frequência 120.3. Aqui no Quebec, confirme parte e pista que decola. Gente, tá pronto a cópia? Já do Serra Bravo Tango. Charlie, nível 080, via Golfo 677, decolagem da 197 com curva à direita, perfeito saída coral. Transponder o 5567, o controle é PR 120, versão 8. Uno 397, decolado aos 39, chame controle 120, versão 8. Decolagem, o Vitor Kilo, Quebec. Controle Salvador, bom dia. Gol 397, passa 2 e 800 nas suas costas. Gol no 397, contato radar, saída da El, Leda Bridge, sub e mantenha 360. 360, 397. Pelo Quebec, reposto para táxi, confirme para o AB. Gente, reposto para o AB, por gentileza. IP 5595, decolado aos 4-1, chame controle 2-0-2-0-8. 2-0-8, boa. Controle Salvador, muito boa tarde, trip 5595. IP 5595, contato radar, saída coral, submantenha 1-4-0. Saída coral, em acessão 1-4-0-5595 da trip. Gol no 983, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 25, 133.25, 93.